É o branquinho, é o levo de URD, é revoada. Ô, GR, voada! Rota Z voada, nós sobe morro, desce morro, tá ligado? É uma resenha em cada goma. E as mais gatas, só tá faltando sair na mão pra ver quem vai no meu carona. E os magnata, se assusta com tanto dinheiro que o funk me proporciona. Não pega nada, escolhi soltar a voz no mic em vez de ter o meu diploma. Então tá ligado, escuta, eu vou falar. Lembra nas antigas, cê quis me esnobar. E agora que o carvão não parou de brotar, cê tá querendo colar, mas não vai constar. Sabe que o pai tá on, só fazendo love. Sabe que o pai tá on, só fazendo.